Pedimos à senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Faz tempo que eu não leio. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados, pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 13. Palavra do Senhor. Neste momento, ouviremos o hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viriu a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viriu a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viriu a lutar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 25/8/2009. Ata número 33. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 33ª sessão plenária, aos 25 dias do mês de agosto de 2009, às 19h11, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Adelir Castilho Maldani; Aguinaldo Vujansky de Jesus; Ângelo Américo Branco Chimim; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvica; Edilson Vaz, vice-presidente; Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário. Constatado o número legal, o senhor presidente convidou o vereador Edson Stipe para tomar posse, pelo prazo que a vereadora Olga Stoske encontrar-se de licença. Após prestar o seu compromisso legal, o vereador Edson Stipe foi empossado pelo presidente, que declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. O vereador Adelir Castilho Maldani requereu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovado por unidade de votos ofício do Executivo número 318/2009, 319, 320, matéria do Executivo, projeto de lei ordinária. Número 40/2009, matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária, número 03/2009, do vereador Aguinaldo Vujante de Jesus. Indicação número 27, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, número 28/29/2009, do vereador Fabrício Lóvica. Requerimento 232, 233, 234, 235 do vereador Antônio Adir de Lara. 236, 237, 2038, 2009 do vereador Adelir Castilho Maldani. Pedido de informação número 13 do vereador Anjo Américo Branco Chemin. Número 14, 2009 do vereador Adelir Castilho Maldani, Anjo Américo Branco Chemin e Antônio Adir de Lara. A seguir, o senhor presidente deferiu a indicação, os requerimentos, encaminhou os pedidos de informação para a ordem do dia da próxima sessão e despachou os projetos para as comissões. Esgotada a pauta, anunciou-se o expediente plenário. Livre a palavra, usou o vereador Edson Stipe, cumprimentou os presentes e falou do trabalho que pretende realizar nos próximos 120 dias, em que substituirá a vereadora Olga Stoski. Agradeceu aos seus eleitores e colocando-se à disposição nesta casa. A seguir, falou o Adelir Castilho Maldani, cumprimentou os presentes, felicitou o vereador Edson Stipe pela assunção ao cargo e agradeceu o apoio dos funcionários do posto de saúde pela aquisição de medicamento para o tratamento da gripe H1N1 ocorrido no distrito de Vila Nova. Ao encerrar, comentou a resposta do executivo ao pedido de informação relativo aos empenhos emitidos nesse exercício pela municipalidade. Usou a seguir a palavra o vereador Anjo Américo Branco Chemin. Cumprimentou os presentes e parabenizou o tenente Cuba pelo quinto lugar no campeonato de jiu-jitsu disputado em São Paulo. Comentou que no cemitério no ano passado havia mais de 120 túmulos abandonados, os quais foram marcados com um X em azul e hoje baixou para aproximadamente 50. E que o executivo está adquirindo um terreno para ampliação do cemitério. Parabenizou o vereador Edson Stipe, livre palavra, usou Aguinaldo Rojansky de Jesus, cumprimentou os presentes, desejou a boa sorte ao vereador Edson Stipe, que irá representar os seus eleitores nos próximos 120 dias. O orador falou da sua assunção nesta casa em seu primeiro mandato e a seguir explicou o projeto de lei que proíbe o uso de produto em ambientes fechados, solicitou execução da lei que torna o transporte coletivo gratuito às pessoas com idade superior a 60 anos. Antônio Adir de Lara, após cumprimentar os presentes e felicitar o vereador Edson Stipe, comentou sobre o projeto das águas que entrou à Assembleia Legislativa no Estado e no dia 18 de agosto, onde o deputado Alexandre Cury apresentou uma emenda que proprietários de até 4 módulos rurais, equivalente a 80 hectares, aumentado pela emenda do deputado estadual Agostinho Zuc para 6 módulos, nada será cobrado. Teceu comentários quanto ao pedido de formação número 8/2009, que solicitou ao montante da dívida do Executivo ao Fundo Municipal de Previdência Municipal e a forma de liquidação, dizendo que a resposta veio através do ofício 319/2009 do Executivo, informando que o montante da dívida é de R$ 10.936.084.82. Com base das informações do cálculo atual de 31 de julho de 2009, a parcela mensal corresponde a R$ 40.054.89. Corrigidos atualmente parcelados em 420 meses, das quais foram pagos somente 65. Usou da palavra o vereador Fabrício Duarte Lauro. Saudou os presentes, parabenizou o vereador Edson Stipe, agradeceu a empresa de Correios e Telégrafos pela resposta a requerimento de sua autoria, comunicando que estão providenciando aumento do espaço físico da agência e do número de funcionários. A seguir, falou o vereador Edilson Vaz. Agradeceu a presença dos visitantes, parabenizou o vereador Edson Stipe pela assunção do cargo de vereador. Nesta casa, ninguém mais usando da palavra, passou-se para a ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 38/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 31/2009, cria os programas municipais Cidadania nos bairros e Cidadania Rural e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 32/2009, cria o programa municipal Pão Nosso de Cada Dia e das outras providências. Aprovado pela unanimidade de votos, o vereador Aguinaldo pediu a dispensa da segunda votação, que também foi aprovada por unanimidade de votos, votação única de pedido de informação número 12/2009, da autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que solicita informações referentes aos estagiários, aprovado pela unanimidade de votos, nada constatando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. O presidente colocou para aprovação do plenário o uso da palavra pelo prefeito municipal, que foi aprovado por unanimidade de votos. O prefeito Altair José Sampier cumprimentou os presentes, paralisou o vereador Edson Stipe, teceu comentários da economia do país e da baixa do valor da receita dos municípios, agradeceu aos funcionários públicos e aos agricultores pela ajuda recebida, concluiu que tem muita vontade de trabalhar por Pitanga. Fiz uso da palavra o vereador Edson Stipe, que comentou da sua posse, nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h19, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada presente ato, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 25 de agosto de 2009, João Odival Aramone, presidente. Em discussão. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam sentado, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 41/2009, abre crédito suplementar especial ao orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 30/2009, do vereador Fabrício Eduardo Lóvica, Aguinaldo Vujanque de Jesus, Dirceu Agostinho Bassani, Edson Stipe e João Edival Aramone, sugerindo ao Executivo Municipal a realização de estudos e, posteriormente, elaboração de projeto de lei que conceda aos servidores municipais os benefícios advindos da Lei Federal número 11.770/2008, ou seja, ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias. Requerimentos. Número 239, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando o encascalhamento da localidade de Arroio Grande, São Sebastião, passando pela propriedade de Idacir de Pá. Número 240/2009, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, solicita junto à Secretaria da Cidade estudos para a criação do programa de arborização de nossa cidade. Número 241/2009, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas da comunidade de Borboleta, Anjo da Guarda, que a liga comunidade de Borboletinha Berardi, passando pelas propriedades da família Bártico até Curumbataí. Número 242, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, o envio do ofício executivo municipal solicitando cascalhamento nas estradas da comunidade Borboleta Abaixo, passando pelas propriedades da família Gere e do senhor Luiz e demais famílias da região. Número 243, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas da localidade de Cantu e Santa Rita. Número 244/2009, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, solicita a reconstrução da ponte da localidade de Borboleta Abaixo e melhoria das estradas em mais condições devido às constantes chuvas ocorridas no município. Número 245/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio ofício executivo municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada de Quarteirão Aparecida, passando pelas propriedades dos senhor Luiz Alberto Nunes Bonfim, Adão Cogonde, Edgar Nunes Bonfim e Valentim Bonfim. número 246 de 2009, do vereador Antônio Adir de Laro, envia ofício executivo municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada de Limeira, que liga as propriedades dos senhores Andrade, Schwede, Manuel Machado, Jair Machado, Darcy Machado, Mário Gelo, Augusto Chafron e Ari Paz de Moura. Número 247, do vereador Antônio Adir de Laro, envia ofício do Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada de Borboleta Berardi, que liga a propriedade dos senhores Valdemar Renchesse e Silvio Mânico e Antenino Mânico. Número 248, do vereador Antônio Adir de Laro, envia ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada de Borboleta Abaixo, que liga as propriedades dos senhores Miguel Caroluz, Primo Teodoro Caroluz, Inácio Jacoboski, Dirceu Jacoboski, João Luiz Dante, Nicolau Geri e Luiz César. Número 249, 2009, do vereador Antônio Adir de Laro, envia do ofício executivo municipal solicitando cascalhamento na localidade do Rio Xaxim, passando pelas propriedades do senhor José Adélio, Búsquilos, Olga Opaski, Moacir Bertolini e Albino Bertolini. Número 250, 2009, do vereador Antônio Adir de Laro, envia ofício executivo municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada principal de Safra Velha, passando pela propriedade dos senhores Atair José Escarate e Sérgio Luiz Grande e beneficiando outros moradores. Número 251, 2009, do vereador Edilson Vaz, envia ofício executivo municipal solicitando feitio de dois bocas de lobo, uma ao lado da Praça Pitanguinha, outra ao lado da Farmácia Minaspar. Tar pedido é devido ao fato de vir muita sujeira na parte de cima da rua Nereu Ramos. Número 252, do nome do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, envia ofício ao Executivo Municipal solicitando para que, através da Secretaria de Saúde, realize exames preventivos de câncer nas comunidades do interior. Correspondentes recebidas. Da Brasil Telecom S.A., ofício número 209, 2009, em resposta ao requerimento número 200, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Coloca em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 41/2009. Que abre crédito suplementar especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Em votação. Em discussão. Em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defiro os requerimentos, encaminho o projeto de lei, apresentando nesta sessão para as comissões. Nesse momento, passamos para os pedidos do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, e público aqui presente, funcionários públicos, muito boa noite. Eu quero hoje, aconteceu um fato triste na minha região, onde foi a morte de uma mulher com a gripe, com a gripe suína. Então ela está sendo velada lá na Vila Nova dos Alemães. E ela se chamava Lucilene Esserbach, família dos Esser lá e a família Bach. Então eu quero deixar aqui meus sentimentos à família e com certeza que ela vai ter um lugar lá no céu. E também quero desejar ao nosso amigo Noel Antônio Oliveira, que faleceu, o pai do Joel Oliveira, que é nosso secretário de esporte aqui de Pitanga. O sepultamento dele foi hoje, ó, às 11 horas. Então, quero deixar os meus sentimentos a essa família também. Então, era isso que eu queria falar e deixar os sentimentos a essas famílias. Muito obrigado. está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 2009. Altera dispositivos das resoluções número 2.996, de 18 de novembro de 1996, 39 de 2006, de 17 de maio de 2006. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 13/2009, da autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 14/2009, de autoria dos vereadores Adelir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chimim e Antônio Adir Lilar. Em primeira discussão e votação, projeto da resolução número 2/2009, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Eu gostaria que o senhor secretário desse o parecer desse, da resolução número 2/2009 para que tenhamos conhecimento na íntegra. Parecer jurídico, senhor? É o parecer da comissão. Comissão. Do relator e quem assinou? Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Resolução 2/2009. Altera dispositivo das resoluções número 2.996, de 18 de novembro de 1996, e 39 de 2006, 17 de maio de 2006. Autor, mesa diretora. Relator, vereador José Agostinho Bassani. Primeiro relator, trata-se de projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que tem por objetivo regulamentar os cargos em comissão da Câmara de Vereadores. Na justificativa apresentada pelo autor, existe a necessidade de discriminação das funções exercidas pelos cargos comissionados da Câmara de Vereadores, em como regularizar a tabela de valores dos cargos efetivos do Legislativo. Eu, relator. Continuo pedindo a licença. Essa matéria, ela tem essa resolução, ela cria, então, um cargo de chefe de serviços aqui para... Acho que não foi lido inteiro o texto. Então, vou ler. Segundo parecer, voto relator. Nos termos do artigo 60, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o exame dos aspectos constitucionais de juridicidade e técnica legislativa das proporções sujeitas à presenciação da Câmara para efeitos de administrabilidade e tramitação. Em relação ao aspecto legal e de competência exclusiva da Câmara Municipal legislar sobre sua organização interna, seu funcionamento e poder do polícia, conforme preconiza no artigo 17 de LOM, assim, a criação e organização dos cargos cabe exclusivamente à Câmara o poder de normalização. Em relação ao reajuste de tabela de vencimentos, o reajuste é um ato de valorização do servidor que resulta na própria autonomia administrativa e financeira do órgão, assim sendo, pode ocorrer o reajuste segmentado de forma a beneficiar determinada categoria de servidores, desde que obedecidas os limites orçamentários. Salientamos que os servidores do Legislativo de Pitanga possuem o seu próprio plano de cargos e salários. Lei onde se encontra fixado os vencimentos dos cargos efetivos e sua forma de progressão, cabe então ao próprio órgão decidir acerca dos vencimentos. Em face das razões expedidas e por guarida do artigo 17 da LOM, opino favorável à tramitação do projeto de resolução 2/2009 e o parecer. Sala das Comissões, em 17 de agosto de 2009, vereador Dirceu Agostinho Bassano, relator. Obrigado, senhor. Essa resolução, então, é da autoria da mesa diretora da Câmara. É, na nossa Comissão de Redação e Justiça, que faz parte o vereador Adir, o vereador Dirceu, o vereador Aguinaldo. Então, nessa data, quando foi estudado esse projeto, eu não estava presente, não sabia do dia, porque na sexta-feira, que era para ser estudado esse projeto, eu estive aqui, não houve essa reunião. Então, de maneira alguma, eu sou contra os funcionários desta casa efetivos, mas como membro da comissão, eu nunca me ausentei de estudar um projeto. Me sinto constrangido de não ter participado dessa discussão quando o vereador Dirceu foi o relator. E essa resolução cria mais um cargo aqui nessa casa. Cria o cargo de chefe de serviço, com um salário de R$ 1.422,23. Porque hoje, a pessoa que cumpre essa função, ela está exercendo um cargo de assessor parlamentar que não poderia estar dessa forma. Que seria um desvio de função. Obrigado pela intervenção, vereador Meco. E também dá um reajuste real de 5% aos funcionários efetivos desta casa. Como falei anteriormente, a nossa casa tem funcionários exemplares. Tem funcionários super capazes. Por isso que passaram no concurso e estão prestando um ótimo trabalho nessa casa de leis. Mas nesse momento, em que o Brasil passa por dificuldades, o Estado do Paraná vem cortando obras, cortando valores, porque a arrecadação do Estado do Paraná diminuiu, e diminuiu bastante. Quem teve a oportunidade de acompanhar esses dias na escola de governo, viu o governador e ouviu o governador falar da situação real. E nós temos aqui no município quantas obras que estão paradas. É uma realidade. Quantas dificuldades o prefeito vem encontrando aqui no município, com pontes, bueiros, estradas, alunos que não vêm aqui para a sede, porque muitas vezes quando chove o ônibus não pode chegar até a sua localidade. Então eu acho que nós deveríamos, nesse momento, analisar que nós estamos aumentando as despesas da nossa Câmara. Estamos aumentando as despesas do nosso município. Não estou dizendo, senhor presidente, porque Vossa Excelência tem pedido a menos do que a Câmara tem direito, contribuindo para que o município utilize esse dinheiro que Vossa Excelência deixa em prol da comunidade. Mas nesse momento eu peço aos senhores vereadores que analisem esse projeto. Vamos analisar que não é o momento. O Brasil, o Paraná e o município de Pitanga não está sobrando verbas. Vamos aguardar que normalize a arrecadação, que o município receba as suas verbas necessárias para que depois nós possamos aí fazer esse ganho real aos nossos funcionários. Pense naquelas pessoas, como eu falei anteriormente, que caso seja aprovado esse projeto, deixarão de ir até o posto de saúde, ou quando forem até o posto de saúde, não vão ter aquele medicamento, não vão ter a sua estrada. Enfim, obras que a população carente necessita. No meu entender, esse projeto, essa resolução hoje, nesse momento em que o país passa, não é cabível. E de forma alguma eu estou contra os funcionários desta casa. Porque eles tiveram a reposição dos 5,34, mais que justo. E vereador Fabrício sabe muito bem que quando nós falamos aqui dos professores, vereador Aguinaldo, que no mês de junho ou julho seria colocado os 5,34%, mas devido às dificuldades do município, até agora não foi dado. E eu entendo isso. Agora, de maneira alguma, eu poderia hoje votar a favor de aumentar os gastos desta casa, enquanto o município passa por dificuldades. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, só para tecer alguns comentários com relação ao parecer do relator, eu não fui relator, nem o vereador Adir foi o vereador Dirceu, mas só para informar, senhor vereador Adir, que na verdade o parecer da Comissão de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação, ele é um parecer técnico, que se refere só aos aspectos da legalidade e da técnica do mesmo. Nós não entramos na discussão do mérito, que cabe a outras comissões, Comissão de Finanças, não sei quais as outras comissões que se manifestaram nesta resolução. Mas a nossa parte, na verdade, coube somente discutir a questão se era legal ou não, se era condicional ou não, e se preenchia os requisitos da técnica legislativa. Foi esse o parecer do relator, portanto, não entrou de forma alguma na discussão do conteúdo em si da matéria. Agora, Vossa Excelência mesmo colocou aqui que não é contra a concessão desses 5% aos servidores desta casa, aos efetivos.